08, a bordo. Obrigado, táxi de Matel, tô chamando ponto de espera, táxi papá. Genegão na 08. 228, salas 28. Siga via Alfa Kilo Pat 3, previsto em posição 1 Romeu. Está sem torre sinalizador. Gente, livra, Foxtrot, Alfa Kilo Pat 2, controle Pat. Posição? Pat 3, posição 1 Romeu. Pat 3, posição 1 Romeu, ano 222. Cruzamento de Mateo Hotel, chame para ingresso no pátio principal. Para ingresso principal de Mateo Hotel. Lima Hotel. Uso Pátio 1, Lima Hotel, siga via Índia, chame no ponto de espera pronto, pista 1-0. Siga via Índia, ligar a Lua Santa. Até tenho autorizado a alinhar e decolar, pistão na zero, vento 160 graus, com 129. Até a decolou as 3.6, chamei 120, décimo 8, por aí. 208, grato. Controle Salvador, Alfama Tango Lima, hotel, hotel. Alfama Tango Lima, hotel, hotel, contato radar na decolagem, suba via saída Salvo Uno para o nível 220. Subindo via Salvo Uno para o 220, Lima, hotel, hotel, para conhecimento, antes pode ir ver. Lima Hotel, eu vou direto Vitória. Direto Vitória, Lima Hotel. Autorizando 70, adicione identificação, chegada a Bomed 1, dessa via para nível de voo 050, ajuste altímetro no 08. Direto ISAP, autorizando 70. noite, azul 6908. Boa noite, azul 6908, ação de identificação, desça via, chegada a Bomed 1, para nível de voo 060, ajuste altímetro 1018. 1018, desce via e deixe, sem informação Bravo. Boa noite, Xané 6258, gente, tá bravo. Xané 6258, a sua notificação via chegada a Bomed 1 desse mantém 070. Ajuste de altímetro no 018. Via Bomed 1 para o 070, 2018, 6258. Estou passando Lima até o hotel, chama agora o centro Recife na frequência 28.35. Alterna 125.1. Lima. Zero, desse manter 2.000 pés, ajuste de metrô no 0.08 e forma estabilizada, salve o procedimento LS, pista no 0. 2.000, boa no 0.08, vamos reportar estabilizado, Azul 6908, desse mantém a 2 mil pés, ajuste altímetro no 018, informe estabilizado, final do procedimento, LS, X-Ray, pista no 0. 7 para 2000, com 18, vai reportar estabilizado no X-Ray, azul 6908. Oxalá 6258, desse mantém a 3 mil pés, ajuste altímetro no 018. Oxalá 6258, reduza para 2190 nós. Reduzindo 2190 nós. Para 3 mil pés, 1018, 6258. Então é 3170, passa a duna, completo final do procedimento LS X-Ray, chama agora a torre, na frequência 118, decimal 95. 2195. Salvador, tá 3170. 3170 avistado, vento 1970 graus com 15 não pouso autorizado, pista na zero. Negativo, pista molhada? Negativo, pista seca, não chove na vertical. Tá, localizou ele, X-ray, o azul 6908. Azul 6908, passador na complexão do procedimento, LS X-ray, chama agora a torre, na frequência 118.95. 2895. Xené 6258, desse mantenha 2 mil pés, ajuste altímetro 908 e foco estabilizado, foco procedimento. 2 mil pés, acusará estabilizado, 6258. Noite, azul 6908. 3970, sucesso 302, siga via Alfa Juliette Remota 14 do pátio principal. Alfa Juliette Remota 14. Noite, 6908, vem entrando a 70 graus com 11 nós, pouso autorizado, pista na 0. Gente, avistando, autorizado, pouso na 0, azul 6908. Salvador, boa noite, passarelo 2228, sente tá bravo para a vitória da conquista, nível 180. Boa noite, passarelo, pronto para a cópia? Pronto, cópia. Obrigado, vitória da conquista, nível 180, na enclave da pista 10, saída Arboruna, transição Elefa, após Elefa conforme nota. Controle 120.8, responda na guarda. Estabilizar a vitória da conquista 180, decola 210, Arboruna, Elefa, conforme a rota do plano. 1208, controle de Salvador, aguardando o transponder, passarelo 2228. Vai, passarelo se pronto para o pushback, acionamento, me chama. Chamará 2228. Pode estar apitona para entrar o procedimento, aciona a notificação. Ok, descendo 5000, vai voar Itapi para interceptar o procedimento LS da 3520. Reduz a aproximação, complexo final, chama agora a torre, na frequência 118.95. Reduzindo e chamando agora 1895, grato, muito boa, 6258. Vitor Salvador, boa noite, Oxené 6258. Oxené 6258, boa noite, seu número 2 para pouso. Continue a aproximação, a maré está livre. Vento 170 graus com 129. Guardando 6258. Solo 06, siga via Alfa e Kilo para o pote 3, posição 3 Lima. Alfa e Kilo, pote 3, 3 Lima. qual é a posição pro pro azul 6908 ou 03? Freio Lima, porém você quer sentar o sinalizador. Número 258, solo 09, siga via Alfa Juliette, portão 05. Escuta, Alfa Juliette para o portão 05, 6258, grana, tomando coisa. Tudo bem, não descansa. Torre 6908, estava na posição 03, foi informado para tocar um pouco mais para frente aqui, mas a gente está através da 05 e não tem ninguém aqui balizando a gente. Foi informado pelo pessoal de Choro para a gente tocar um pouco mais à frente da 03. Ok, vou informar para ela. Ok, através da 05 aqui agora. Está na posição 3 Lima, tem como o senhor retornar? Afirmativo, a gente vai retornar. Deixa eu tocar um pouco mais à frente para poder fazer o peão, com segurança. Pushback. 2228 no parte 3 para pushback, finalmente. Acelerador 2228, aguarde o parqueamento do Embraer Azul a sua retaguarda após, quando ele com a equipe só de ser autorizado, pushback, finalmente. Sente, após o parqueamento da Azul, quando ele era autorizado, 2228. Chane 5165 no outro quilômetro. Saída 2228, 5165 no transponder. Passarela 2228, acionada para táxi, 37 a bordo, 5 horas de autonomia, alternando Salvador. Siga em frente, Índia. Reporte no ponto de espera da pista 10, pronto, ajuste no 08. 10-08 em frente, Índia, reportará ponto de espera da 10, pronto, 2228. Era da 10 France 2228, parceria. Autorizado, minha área decolar, pista 10, ventura 60 graus, 12 anos. Ali decolar 10, parceria 2228. Lado LS, pistão 0, 3520. Tá, 3520, passa do novo completo final, chama agora 2118, decimal 95. 3520, passou Duna. É 3520, vento 150 graus, 129, pouso autorizado, pistão 10. Pouso autorizado, 10, 3520. Do sol, 2228. 228, veículo aos noite, chamando 20, decimal 8, boa viagem. 208, obrigado, bom trabalho. De 1, decimal 050, ajuste altímetro no 0, 18. Ok, descendo via no médio, 1018 para 5000, pode voar Duna? Quanto tempo aqui da chegada? Nós temos saída no. Nós temos tráfego na saída da árvore, para confirmar, mantém o perfil. Mantém, olha. Passador de Salvador, passarei 2228, boa noite. Passarei 2228, contato radar na decolagem, suba e mantém o nível de voo 180 via saída Árvore 1. Via Árvore 1 para o 180, passarei 2228. 20, Salvador 21, chega via Alfa Juliette, portão 03. Via Alfa Juliette para o 03520. Controle passarelo 2222. Prossiga, para o controle. Gentileza, senhor, se possível, coordenar pro direto Vitória da Conquista. Guarde, o passarelo 2228 voa elefa inicialmente. Elefa, guardando grato 2228. Dois no pé, ajuste o altímetro no 018, autorizado a LS, sua pista no 08, campo estabilizado. Q2108, chamar estabilizado, por 592. Passarelo 2228, voe Vitória da Conquista. Direto Conquista, grato, senhor, 2228.